O ouro de Cortês, as joias de Pizarro, jamais se comparam ao ouro que agarro. Garanto que aqui tem ouro demais, e os rapazes vamos cavar e em breve celebrar. Cavem, abram as minas e cavem, cavem até que se acabem. Com paz e picaretas retirem as pedras que brilham, e a terra respondeu: é ouro e é meu. Meu, meu. Rei ouro, ouro, rei ouro, ouro. Ai, eu adoro. Rei ouro, ouro, rei ouro, ouro. Que dinheirão. Rei ouro, ouro, rei ouro, ouro. Montes de ouro. E eu vou subir no montão. Meus velhos rivais, eu já não me humilho, não vão zombar mais quando virem meu brilho. As damas da corte serão um idilho, e eu entro pra ordem dos grandes. Não, lordes, sim, é meu. Meu me esperando é meu, sim. Cabe pra mim, meu tesouro. Oh, que ele me anime, meu caro rei de mim. Vai me chamar de amigo seu. Se todo esse ouro for meu. Sempre sonhei em chegar numa terra como esta. Lugar tão selvagem eu nem ia imaginar. Sei dos perigos que esperam por mim na floresta, mas eu quero enfrentar, eu vou demarcar, e quero este solo domar. Mas não parem, não, não descanse, não. Faço montinhos, eu ajudaria um pouquinho, mas a minha coluna doeu. Dá gosto de olhar a terra ofertar riqueza sem par. Só basta cavar e o ouro.